Bilhete Bravo Delta, desça para 3 mil pés, curva à esquerda, proa 120. 3 mil, esquerda, 120, Bilhete Bravo Delta. Desça para 3 mil pés, localizador. Bilhete Bravo Delta, desça autorizado LF. Autorizado LF, está estabilizado, localizador, Bravo Delta. Tá 3145. Curva à esquerda para 155. Esquerda 155, 3145, dirigido 5000. Controle de Salvador, é um voo, 57. Após o tráfego nacional, que é o Boeing da Gol, a linha mantém, cabeceira 10. Certo, após o tráfego da Gol, a linha mantém na 10, canela direita. Juliette Bravo Delta, desça para 2 mil pés, o ajuste é na 091, reporte estabilizado. 2 mil e 1, reporte estabilizado, Bravo Delta. Antes do 45, reduz a velocidade para 1709, desça para 3 mil pés. Na 3145, reduz a velocidade para 1709, desça para 3 mil pés, ajuste na 011. 3.709, 3145, intercepta na patrulha. Conda 076, passa. A 2 milhas por externo, passarei 2231. Passagem 2231, chame torre 1816. 186. Conda 076, força alta física, é o NH 1011. Conda 076, intercepta força alta física, 1011. Da 3145, intercepte o curso do localizador, desça para 3 mil pés, ao estabilizar, inicie redução para a mínima na aproximação final. 3 mil, mínima na interceptação, 3145. Usar o localizador em algum lugar, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, complete a aproximação. Bravo Delta, complete a aproximação, após Duna, chame a torre 18.6. Após Duna, 18.62, Bruno. Duna 755, desça para o nível de voo 050. 050, 5, táxi via Alfa, Juliette, portão 9, o 1075. Alfa, Juliette para o 9, 1075. Azul 4118, autorizado o acionamento, livre pushback, reporta pro táxi. Escuta. Firmar a frequência primária, para 5627. Frequência 125.45. 125.45, alternando 26.85.5627. Boa tarde, a Papa Terra, Juliette Bravo Delta, Sinai LS estabilizado. Boa tarde, Juliette Bravo Delta, reporte no externo, baixo travado. Vai reportar no externo, embaixo travado, Bravo Delta. 240. Right direct 240, Condo 076. Condo 076, delimit localize cost. Reduz speed 200 knots. Speed 200 knots, Condo 076. Questionar 6327. Está para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Bloqueado. Condo 076, 3000 feet, que é o NH 10111. Condo 076, 3000 feet, que é o NH 10111. Questionar 6327. E6327, transponder 5465. Afirmativo. Né, 6327, mude o código para 5565. 5565. Salvador, da OLZ 729, boa tarde. Deixa eu mandar 2 na chamada. 219, 23. 209. Corona 076, left heading 130, speed 180 knots. Gente, da informação CIA? Afirma. O 5729 é autorizado Salvador com fins nível 360, decola da pista no zero com curva pela direita, realizando perfil da saída da El, Leda, após Leda voa bridge, via Pesulu 196. Controle 119.35, torre 118.62. Aciona 5043, o Oceané 5729. Webjet 5729, está autorizado 360 com 20, decola com curva direita, sai na Dael, Leda, aí voa Brite, depois Upper Zulu 196, 3935 é o controle, 86 torre, 5043 é o transponder, para o Web 5729. Protegimento correto e pronto funcionamento, o pushback, o Webjet. Chora. Sono, boa, passagem 2231. O Passaredo 2231, Alfa, reportante da Juliette, o Passaredo. Alfa, reportante da Juliette, 2231. Solo TAM 3217, gente da Serra. Confirma o último, chamou o Sol? TAM 3217, gente da Serra. Gente, o 3217 com fins 360, 1 minuto para a cópia. Ok. Azul 4118 para... Tá com 115, a bola 3 horas e 20, alternação. O Azul 4118, autorizado táxi de Índia Alfa no Ponte Espera Torre 118, terceiro 62, que é legal no 09, no Azul. Com 1011, autorizado Índia Alfa no Ponte Espera Torre 2541118, Azul, obrigado, normal. O Passaredo 2231, autorizado ingresso remoto no 4. Ingresso para remoto. TAM 3217, está pronto para a cópia? Prossiga para TAM 3217. Autorizado Salvador com fins nível 360, decola da pista 10 com curva pela direita, realiza o perfil da saída da El, após Del voa Leda, após Leda voa Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16. O controle 119.35, torre 118.62, aciona 5044, o TAM. Nível 360, da El Leda Bridge, curva direita após decolagem, já pendulou no meia, 360, nível de voo, 119.35, controle, 5044, transponder, está 3217. Gente, cotejamento correto, reporta estacionamento, pushback, está 3217. Está 3217. 7 Bravo Delta, Kilo, Pátio 3, em coordenação com Solo Inferno. Kilo, Pátio 3, coordenação, Bravo Delta. Controle Salvador, Sané 6327, solicita como nível final 200. Sané 6327, mantém escuta. Gol 1755, reduz velocidade para 1709. Vista para 3000 pés, ajuste 101. 170, 3000, gol 1755. M6327, prossiga. Solicito nível 200 como final. Três, dois, sete, aguarde, coordenação. Ok. Oi, boa tarde, Azul 4118, Ponte Espera, tá pronto. 4118, boa tarde, mantenha um ponto de espera. Stella 1186, Condor 0767. Stella Lacra, bom dia, Condor 0767. Condor 076, Continua Pro, stand by, land clear. Condor 076. Para 1709. É 202.000, bom, 700. Ocean 6314, livre pushback acionamento, chama pro táxi 6314, na posição, no portão 5. Salvador, boa tarde, J3145, livrou? J3145 Alfa, aguardante da Juliette, tem uma aeronave da Oxané no seu portão, portão número 5. Alfa, vai aguardante da Juliette, está aguardando 05, J3145. O último que chamou o solo? É o Gol 399, Gol no 399, tá pronto pra cópia? Pronto, 399. Gol no 399, autorizado Salvador Congonhas, nível 360, decola da pistão no zero, curva pela direita, realiza o perfil da saída da EL, após da EL Leda, após Leda voa bridge, onde intercepta a Ampers, o Luno Me. O restante conforme a rota do plano, controle 199.35, torre 198.612, aciona o 5046, o Gol 1399. Obrigado, Congonhas, São Paulo 360, decola no zero, sua direita, da EL, Leda, bridge, intercepta o Luno Me, após a rota do plano. 1399, cotejamento correto, reporta para o pushback acionamento. Reporta lá, 1399. Curso, 076 on the ground, vacate to the right, contact 1-1 decimal 9. 076, make it right, 121 decimal 9. Bravo, prossiga. Você bravo na rotatória, senhor. Diretor, se substituído para pouso, vai para o passo 3, senhor. Você bravo. Gente, agora as instruções. Gol 1755, vento 130 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão na zero. E livre pouso, 1755. O meu Oscar Bravo, sem interferir com a aproximação da 1-0, reporte a 3 milhas no través norte da torre. Copiou? Através norte da torre, 3 milhas. 3 milhas, através norte, um grande abraço. Abraço. 925, desça para 4 mil pés, ajustando a 011. 4611, 925. roxa, né? Linha 314, 80 bordo, Altena Salvador, 2h40. 118, Lima, tem captura no zero. Lima, tem 1-0 para você. 6314, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera chama torre 198, decimal 612, que é legal no 09. Índia Alfa, 262, né? Obrigado. O Delta Guard. Condor 076, do you read me? Condor 076, approach to Juliet. O Condor 076, hold short, Juliet, after traffic initiating taxi, you're clear to position number 11, gate 11, apron number 1. Condor 076, hold short of Juliet, and when clear of the Avianca on the left, we are cleared by Juliet to gate number 11. Roger. Paulo, boa tarde, RJ 729, pushback acionamento, está na gate 2. Jet 5729, após a passagem do tráfego à sua cauda da Avianca, autorizado pushback acionamento no portão número 2, o Abjet. Após a passagem da Avianca, está livre, o pushback chama táxi. 729. Salta lá, Dergon, no centro, no centro. IP 5488, essa identificação chega da AMAN, desça para o nível 050. AMAN, descida 050, 5588. Na remota, 13 já. 6321, aguarde para pushback acionamento. Guardando a sua escuta, 6321. Juliette, Bravo Delta, autorizado táxi até o... Reporta para ingresso, autorizado táxi, reporta para ingresso no pátio 1, no Victor Juliette. Tango, Oscar Papa Golf, desça para o nível de voo 050. Os 26, 119, decimal 35, por favor. Curva direita, corredor axé, controle 11935, Oceano 0125, Mike Eco Delta. Quero sair do Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, 4-1-1-1-1-1-1. Correto, 02 no TOB, para acionamento táxi e decolagem, torre 108612, Mike Eco Delta. Condições de agilizar ingresso no pátio principal, portão 08? Positivo, 08. Livre então no 755, portão 8. Postura 6321, coordenação com a equipe de solo. Após ingresso de um Boeing da Gol no portão 08, o senhor tem livre o pushback acionamento na remota. Chame pronto para o táxi 6321. Ativa, em coordenação com o Boeing da Gol no 08, vai iniciar o Oceania 6321 na remota 3. Bravo Delta na Lima, chame a torre 108612 para prosseguir o táxi. Pagou fundo de descer para 2000, reporte visual para modificação das regras. 2000, ajuste meio antes de Salvador, reporte visual para modificação das regras. Vai reportar. Do 4118 está presente Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, 4118. Trip 5488, sua velocidade indicada. China 63, 4, aos 29, 1935. Confia a frequência? 4, Solo Salvador. Para o Diamond, o Web 5729, estão 144 a bordo, 315 de autonomia, alternando Guarulhos. Só confirme 144 a bordo? Afirmo, então, 144, 315 de autonomia, alternando Guarulhos. 3:15 Guarulhos, copiado, mês, o 5729 autorizado, Indy Alpha, até o ponto de espera, posto no 0, ajuste no 0, no 1, no ponto de espera, chamitou 108612, Webjet 5729, tem um bom voo. Indy Alpha, 186, boa tarde, bom trabalho. Solo Salvador, 35219, boa tarde. 35219... previamente autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, minutos para cola. Uno 077, aguarde número 2 para cola. Aguardando, 077. R6314, controle. Escuta. Está presente, Rui, Petrolina. Olha, nem sei como lhe agradecer. Petrolina, muito obrigado, 34. Decora, cadê? O 925, livre da restrição é o pelô, desce a 2011, autorizado final LSXA, reporte estabilizado. Livre, pelô, 2011, do ano 925. Trip 5488, desce para 3.000 pés, ajuste 1011. Para 3.000 milhões, trip 5488. Para o táxi Oxané 6321, nós estamos em 115 a bordo, 3 horas e 40, Goiânia, alterada. Oxané 6231, QNH 10111, autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera da 10, chame torre, frequência 18, decimal 6. Pátio Índia, ponto 0286, né? 321. For ACC clearance. Salvador, eu vou no 399-27, puxa, 399, aguarde para o puxa. Guarda. Acesso e decolagem, 1011, o ajuste. Ah, ele é autorizado inicial push, reporte para o táxi. Cheque, após o chanel, 27-39, vou no 399. 5219, pronto para a cópia? Está pronto. Trip 5219 para Vitória da Conquista, autorizado, nível de voo 200, decola da 10 após curva direita, saída arbor, elefa após direto, Vitória da Conquista. Controle 11935, torre 1186, transponder 5064. 00, autorizado, decola da 10, curva direita, saída arbor, com elefa após direto, controle 119-35, 5064, 5219. Trip 5219, cotejamento correto, reporte pronto para push, reporte pronto para o táxi. Botarão. Controle, boa tarde, Web, 5729, decolou, não se escuta. 5729 da Web, está sob contato radar, sobe ao 360, após 2000, voa Leda, após Leda Bridge. Após 2000, Leda Bridge, 5729. Pronto para cópia? Pronto, Gol no 077, para o Goleão, autorizado, nível de voo 360. Veio pelo 10, decola da pista 10, após curva direita, saída da El, Leda, após voo hibride. Controle 11935, torre 18, decimal 6. Transponder 5050. Brava, valeu, Afirmativo, Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Echo. 360 para o Bahia, autorizado. Na hora do 1 ao 0. Responda bem, Cuba de Israel, Delta Echo. Após o 3 da Rua Bridge. Já marca 5 para o 8 mesmo. Transponder, 0 ou 1077. 1077, cadastramento correto. Respondendo para Push, e seu nome. Passando 50 para 3.000, 35488. 5488, ciente. Desce a 2.000, 1.012. Autorizado final LSXR, reposto estabilizado, redução indicada 1909. Redução 190, 2.000, 1.012, reportamento estabilizado. Passaria 2231 para Barreiras, autorizado 340, decola da 1-0, pós curva esquerda, saída Momo, após direto, controle 1935, torre 1-8.6, responde 5052. Passaria 2231, cruzamento correto, resposta pronto para push e acionamento. Firme, pessoas a bordo. Voo 399, autorizado, táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 1-9.6, altímetro 10-11. Decolado, 6321. Puxanã, decolado aos 3.1935, bom voo. 935, obrigado, boa. No 41118, chama Recife no 251, alternando no 3325. Você apagou o controle? Tranquilo? Você já está em condições de Vitor Mike Charlie para a modificação das regras? Tá. Confirme. Condições visuais para mudança de regra e prosseguir para 17. O Oscar apagou, o seu plano foi modificado aos 1937 Zulu. Desça para 1.510 na proa da rotatória, reporte visual com aeródromo. Ok, ia ser para 1.500, vou reportar visual. Rodando de boa, Oxenem 6321, decola sua escuta. Oxenem 6321 está sob contato radar, sobe ao 320, da presente voo e eleva. Ativo 320, eleva, da presente, obrigado, 6321. O Eco Delta decolado aos 37, a ingressar no corredor 1935. Reduzir a velocidade? Positivo. Reduzir a velocidade, Oscar Papagoff, nós temos uma aeronave aproximando na final ILS cabeceira 1-0. Vai reduzir. Oscar Papagoff está presente, chame torre 98, meia dúzia. Obrigado. Realizador, trip 5488. 5488 da trip completa, final chama torre 98, meia dúzia. 18, meia, boa noite, obrigado. Passando duna agora. Reporte estabilizado na conta final. Vai reportar, está visual com gol na final normal. Eco Delta, segue 1.000 pés, direto Manati, o ajuste 1012, quando possível, reporte seu estimado de pouso.